escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Eu quero ouvir Rio de Janeiro. E a mala é falsa, amor. Mata minha sede de fazer amor. Pois é, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. E a mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. E agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer. Amor. Obrigado, gente.